Longe do foco, não quero foco. Eu tô no corre, sem tempo, mano, só negócio. Paparazzi já me infetou, eu flagrei no retrovisor. Eu tô off desses cuzão, blindado e fumaça pro ar. Tô com ela e não quero foto, eu tô mais preocupado com as notas. Tô trancado até de manhã, mão cansada de contar cifrão. Baby, eu tô viciado no seu blow, minha voz deslizando no flow. Para de fofoca, vendo papo. Sucesso do mesmo jeito que sobe e desce. Se você não tiver nota, ninguém te nota. Pisando fofo de tanto na lama, tacando fogo nessa marihuana. Oh yeah, fica à vontade, deixa a onda bater. Oh yeah, no banco do carro, louca pra fazer. Notas, notas, eu tô vivendo esse jogo. Difícil de pegar um jovem negro caro. Todas essas grupos querem tá do lado. Elas querem tá longe do foco, não quero foco. Eu tô no corre, sem tempo, mano, só negócio. Paparazzi já me infetou, eu flagrei no retrovisor. Eu tô off desses cuzão, blindado e fumaça pro ar. E arma no carro. Essa é a vida de um gangsta. Joga minha conta na balança. Meus mano nunca brinca, não tentar se vir na reta, vai cair. Se eu tô no corre, eu sem foto, sou bandido por aqui. Apertei na backwood. Tô me sentindo lento, vem da fumaça subir. Lupada double de na minha face, ok. Indeciso se vou de Gucci ou de Vente Hawaii. Ultimamente tô nem ligando pra nada. Preocupado, aumenta dígitos, porra, mano, sempre quero uma. Se eu tô no estúdio, não me liga, tô fazendo away. Fumando maconha na rua, me sentindo em LA. Já sinto cheiro de inveja. E olha que eu nem comecei. Longe do foco, não quero foto. Eu tô no corre, sem tempo, mano, só negócio. Paparazzi já me fitou, eu flagrei no retrovisor. Eu tô off desses cuzão, blindado e fumaça pro ar. Longe do foco, não quero foto. Eu tô no corre, sem tempo, mano, só negócio. Paparazzi já me fitou, eu flagrei no retrovisor. Eu tô off desses cuzão, blindado e fumaça pro ar.